Se Deus está presente, só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima derramada no altar da dor e enxugada pelas mãos do Consolador. So